Jesus, saudade, ó, quanto é que eu vou. Passarinhos, belas cores, querem me encantar. São irmãos terrestres, esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa. Seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus?